passinho dessa timbalada, puxa que é teu. No passinho dessa timbalada, minha princesa, vem aqui para mostrar toneladas de desejo. Do xerém dessa timbalada, nunca se esqueça. Pro caminho dessa timbalada, puxa tete. Viver, valer, pro som nos levar. De Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Parangolé pra lá, vem me dizer que amarelo. Oh, oh, leva, leva, leva, leva, levada do timbal. Au, au, leva, leva, leva, leva, levada do timbal. Leva, leva, leva, leva, levada do timbal. Au, au, leva, leva, leva, leva, levada do timbal. Tira o vestido, o sono vem. Vem, vem.